Pictures up. Let's roll sound. Sound speeds. And action. Solta o play que está no ar mais uma edição do podcast Cinema e Música. Eu sou Daniel de Almeida e esse é o podcast Cinema e Música, onde a cada episódio eu falo curiosidades sobre um filme e sua trilha sonora. E também conto um pouco de como era o cenário musical nacional e internacional na mesma época de lançamento desse filme. Antes de começar a falar sobre filme e sobre música, eu queria pedir para vocês seguirem o podcast lá no Instagram, @podcastcinemaemusica, e no Twitter, @podcinemusica, para vocês receberem as atualizações e posts relacionados ao episódio. E agora também tem uma página no Facebook. É só procurar Podcast Cinema e Música por lá, ou ir pelo link no post que está no blog podcastcinemaemusica.blogspot.com. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez os feedbacks sobre o episódio anterior e todas as interações lá no Instagram e no Twitter. E no episódio de hoje, como você já pode ter visto no título e na capa, eu vou falar sobre o filme que deu start nesse magnífico universo cinematográfico da Marvel, culminando no sucesso absoluto de Vingadores Ultimato. Sobe a trilha aí, porque hoje eu vou falar de Homem de Ferro. Bom, para falar desse filme, é preciso voltar um pouco no tempo. Bem além de 2008, quando ele foi lançado. Se hoje em dia os filmes de super-heróis abarrotam as salas de cinemas, com todos os tipos de pessoas, sejam aquelas mais fanáticas que já leram todos os quadrinhos, ou aquelas que apenas conhecem pelo cinema, no início dos anos 2000 isso era bem diferente. Já haviam várias adaptações de quadrinhos para a tela grande, porém, também haviam vários fracassos. Apesar de hoje o Homem de Ferro ser talvez o mais falado e querido super-herói da Marvel, ao lado aí de Capitão América, Homem-Aranha, até o início dos anos 2000, ele não era esse rockstar todo não. Talvez até quase um herói lado B em comparação aos grandes nomes da Marvel. Falando sobre a minha experiência pessoal com os heróis da Marvel, apesar de ainda ser novo, me lembro bem de alugar ainda em VHS o primeiro filme dos X-Men, e também o Homem-Aranha. O Homem-Aranha que, aliás, foi meu primeiro contato com a Marvel, ainda nos desenhos animados que passavam lá na TV Globinha, e logo depois eu curti bastante X-Men Evolution, que passavam nas manhãs do SBT. Me lembro também de alugar a fita do primeiro filme do Hulk, dessa nova geração, lá em 2003, ainda que não faça parte oficialmente do MCU e que também seja mal avaliado pelos críticos e fãs, eu tenho uma ótima lembrança de ver esse filme quando criança. Apesar de ser lançado apenas em 2008, Homem de Ferro já vinha sendo desenvolvido e planejado desde os anos 90. E passou pelas mãos de diversos estúdios e produtores. Em 1990, a Universal Studios comprou os direitos do personagem para desenvolver um filme de baixo orçamento dirigido por Stuart Gordon. O filme não aconteceu, então, em 1996, a 20th Century Fox adquiriu os direitos da Universal, mas ainda não criou nada. Em 97, ninguém mais ninguém menos que ele, o próprio Nicolas Cage, manifestou interesse em dar vida a Tony Stark no cinema. E mais uma vez, vamos fazer aquele exercício básico aqui. Você consegue imaginar Nicolas Cage como Tony Stark? Mas Cage não conseguiu realizar seu desejo, e mais tarde, quem também se interessou em atuar e dirigir Homem de Ferro foi Tom Cruise. Jeff Winter e Stan Lee finalmente escreveram um roteiro para o filme, onde o vilão da história seria MODOK, um supervilão criado por Stan Lee e Jack Kirby, que aparece pela primeira vez em uma revista da Marvel em 1967. Em maio de 99, Jeffrey Kane foi contratado para reescrever o roteiro de Winter e Stan Lee. Em outubro, Quentin Tarantino foi abordado para escrever e dirigir o filme. Você consegue imaginar um Homem de Ferro aí na versão Quentin Tarantino? Eu particularmente acho que seria bem interessante. A Fox vendeu os direitos para a New Line Cinema, argumentando que, embora o roteiro de Winter e Lee fosse forte, o estúdio tinha muitos super-heróis da Marvel em desenvolvimento. E eles afirmaram: não podemos fazer todos. Olha só, destino é uma coisa incrível mesmo. Parece que tudo estava se encaminhando para o herói voltar à Marvel. Chegamos então a julho de 2000, e Ted Elliott, Terry Rossio e Tim McCanless começam a escrever um roteiro para a New Line. E nesse roteiro, inseriram a ideia de uma aparição especial de Nick Fury no filme, para que mais tarde fosse desenvolvido seu próprio longa-metragem. A New Line Cinema então entrou em contato com Joss Whedon para dirigir o filme. Ele que é grande fã do personagem e àquela altura já havia trabalhado em filmes como Buffy, a Caça a Vampiros, Alien Resurrection e Toy Story, pelo qual recebeu indicação para o Oscar com melhor roteiro original. Em dezembro de 2002, McCallis entrega um roteiro completo para o filme, e ainda assim o filme não sai do papel. Em 2004, surgiram rumores de um possível lançamento em 2006, com um roteiro onde Tony Stark enfrentava seu pai Howard Stark, que viria a se tornar o Máquina de Combate. Após 2 anos de desenvolvimento, a New Line resolve então devolver os direitos cinematográficos para a Marvel, e assim a história da editora no cinema estaria prestes a mudar. Se hoje o Marvel Studios é símbolo de sucesso, com 9 filmes ultrapassando a marca do bilhão em bilheteria mundial, nos anos 90 a história era bem diferente. A Marvel já havia passado por dificuldades financeiras em outros períodos de sua história, porém nada se compara ao que aconteceu lá nos anos 90. Dos diversos nomes de vilões da Marvel, talvez um assuste muita gente por lá hoje em dia. E eu não estou falando do Thanos não, e sim de Ron Perlman, dono da indústria de cosméticos Revlon. Em 89, Ron comprou a Marvel e pretendia transformá-la numa mini Disney. Ele passou anos comprando diversas empresas que não agregavam nada ao negócio e tentou espremer cada gotinha dos nomes mais famosos dentro da Marvel. Inicialmente, a ideia deu certo e a Marvel vendeu muita revista em quadrinho. Porém, isso não durou muito tempo. O mercado ficou saturado de super-heróis e muitas histórias sem pé nem cabeça. Então a Marvel não conseguia mais vender nada. Os lucros despencavam cada vez mais, e qualquer tentativa de mudar isso não dava resultado. A Marvel tinha dívidas que passavam dos US$ 600 milhões, e finalmente, em 1996, Ron Perlman declara oficialmente a falência do grupo Marvel. Perlman perdeu o controle da empresa, e quem assumiu foram Ike Perlmutter e Avi Arad, executivos da Toy Biz, que acreditavam que a melhor forma de pagar as dívidas com os bancos era levar seus heróis para o cinema. Então a Marvel vende os X-Men e o Quarteto Fantástico para a Fox. Homem-Aranha foi vendido para a Sony por apenas US$ 10 milhões. Em 1998, a New Line Cinema lança então Blade, o Caçador de Vampiros. A decisão desesperada de vender os direitos de alguns de seus maiores heróis parecia equivocada e certamente levaria a Marvel a fechar suas portas. Até que finalmente, em 2000, a Fox lança o primeiro filme dos X-Men. Finalmente, os estúdios tinham ferramentas suficiente para dar vida ao que os fãs tinham visto apenas em quadrinhos e em desenhos animados. X-Men se torna um sucesso, arrecadando 300 milhões de dólares e tirando críticas positivas, até de fãs mais descrentes que aquilo poderia dar certo. Logo depois, veio a confirmação do destino da Marvel nos cinemas. A Sony lança Homem-Aranha, dirigido por Sam Raimi e estrelado por Tobey Maguire, e arrecada incríveis 850 milhões de dólares. Estava ali a confirmação que a Marvel precisava realizar um filme só seu. Finalmente, com os direitos de Homem de Ferro em mãos, você aí vai achar que foi só contratar a equipe e começar a filmar para o sucesso acontecer, né? Pois é, não foi bem assim não. Segundo o produtor associado, Jeremy Latchan, a Marvel Studios foi atrás de mais de 30 roteiristas e todos recusaram. Imagina aí o que se passa na cabeça desse pessoal hoje em dia. Mas com o roteiro pronto, o processo de reescrita para adaptação ainda foi recusado por várias pessoas que não acreditavam no sucesso daquele herói, quase que esquecido pela maioria. A Marvel ainda precisava fazer todo um esforço de marketing para mostrar para as pessoas que o Homem de Ferro não era um robô, e sim um homem com uma armadura, e tentar levar o nível do personagem a patamares como de Homem-Aranha e Hulk, por exemplo. Jon Favreau foi contratado para dirigir o filme em abril de 2006. Ele queria trabalhar novamente com o produtor da Marvel, Avi Arad, depois que ambos trabalharam em Demolidor. Favreau fazia parte do elenco e Avi Arad era um dos produtores. Jon Favreau queria fazer um filme com uma pegada independente, cheio de referências a famosas histórias de espionagem. E também contar uma história de super-heróis, mas com um pé no chão, como havia feito Christopher Nolan em Batman Begins de 2005. Favreau mudou a origem do personagem da Guerra do Vietnã para o Afeganistão, para ter uma abordagem mais atual. Então, duas equipes começaram a escrever um roteiro totalmente do zero, enquanto Favreau ia juntando o melhor dos dois roteiros e polindo para um só. Ele ainda chamou uma série de escritores de quadrinhos para ajudar a revisar e opinar sobre o roteiro. Entre eles, Mark Miller, Brian Michael Bendis e Joe Quesada. Sobre o elenco, eu vou começar por ela, senhorita Pepper Potts. Até então, que era secretária do Tony Stark e aquela que despertava certos sentimentos nele. Você tá bem? Tô me sentindo bem. Você tá bem? Nunca mais. Nunca mais mesmo me peça pra fazer uma coisa desse tipo. Eu não tenho ninguém além de você. Gwyneth Paltrow foi escolhida para o papel em outubro de 2006. Gwyneth Paltrow estreou no cinema fazendo parte do filme Hook, 1991, de Steven Spielberg. E seu Oscar de melhor atriz veio em 1998 pelo filme Shakespeare Apaixonado. Ela também venceu um Emmy Awards por seu papel em Glee. Até Homem de Ferro, Gwyneth Paltrow já havia estrelado mais de 30 filmes. Um dos meus favoritos é O Amor é Cego com Jack Black. Eu adoro esse filme. Para o papel de James Rhodes, foi escolhido o ator Terrence Howard. Alô? Tony. Quem é? Sou eu, Rhodes. Desculpe, alô? Eu já disse que é o Rhodes. Fala mais alto. Vem cá, que barulho é esse, hein? Ah, é que eu tô andando com a capota aberta. Ele também já havia trabalhado em diversas produções. Destaque para o filme Crash de 2004 e Ritmo de um Sonho de 2005, que lhe rendeu indicações para o Oscar e Globo de Ouro. Em janeiro de 2007, a produção anuncia então Jeff Bridges, até então o nome de maior peso da produção. Com grandes filmes em seu currículo, Bridges foi anunciado para o filme, porém seu papel foi ocultado logo que saiu o anúncio. Eu jamais gostei desse tipo de coisa, mas devo admitir, estou adorando essa armadura. Bridges, que logo depois de Homem de Ferro, ganhou o Oscar de melhor ator por Crazy Heart, e também lhe rendeu um Globo de Ouro. Ele também possui uma estrela na calçada da fama e é muito lembrado por sua atuação em O Grande Lebowski. Até entrou para a lista das 100 maiores caracterizações do cinema de todos os tempos pela Premiere Magazine. Bridges vive o vilão Obadiah Stane, o Monge de Ferro. E sobre o vilão, John Favreau achou que utilizar o arqui-inimigo do Homem de Ferro, Mandarim, logo nesse primeiro filme, não seria uma boa ideia, por causa do tom fantasioso que o filme ia tomar, e que talvez seria melhor guardá-lo para uma sequência. A mudança para o Monge de Ferro veio junto com a escalação de Jeff Bridges para o filme. Ainda temos o ator Paul Bettany fazendo a voz de Jarvis, o assistente digital de Tony Stark. Jarvis, está aí? À sua disposição, senhor. Ativar o monitor. Ok. Importar as preferências da interface de casa. Sim, senhor. E a participação de Samuel L. Jackson como Nick Fury. Acha que é o único super-herói do mundo? Senhor Stark faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda. Quem é você? Nick Fury, diretor da SHIELD. Sei. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. A participação de Fury foi gravada de forma totalmente sigilosa para manter o suspense e a surpresa para os fãs, até que o filme fosse lançado. Apesar de alguns rumores surgirem na internet, John Favreau retirou as cenas de Fury durante as exibições prévias do filme. Quem também aparece no filme, como assistente de Tony, é o próprio John Favreau, como Happy. E por último, e neste caso o mais importante, a escolha para o papel de Tony Stark. Favreau planejava escolher um ator desconhecido no papel principal, pois para ele, a estrela num filme desses é o super-herói. O Homem de Ferro é a estrela. No entanto, em setembro de 2006, veio a escolha, e o selecionado para dar vida ao milionário excêntrico foi Robert Downey Jr. Acho melhor irmos andando. Pois é, que coisa. Nem eu acredito que eu sou o Homem de Ferro. Você não é o Homem de Ferro. Mas eu sou. Não é. Tá, fale o que quiser. No segundo episódio do podcast Cinema e Música, falei aqui sobre o Clube dos Cinco e sobre o Brat Pack, um grupo de atores que sempre apareciam juntos em filmes adolescentes na década de 80. E Robert Downey Jr. era sempre associado a esse grupo. Nascido em Manhattan, em Nova York, em 4 de abril de 1965, teve sua primeira aparição no cinema logo aos seus 5 anos de idade, no filme Pound, dirigido por seu pai, Robert Downey Sr. Ele nunca teve uma formação dramática acadêmica, porém seu pai conseguiu abrir diversas portas. Ele participou de episódios de Saturday Night Live, apoiado pelo ator Anthony Michael Hall, o que ajudou muito sua projeção para o cinema. Chegou a estrelar o filme O Rei da Paquera em 87, ao lado da então estrela teen Molly Ringwald. Na década de 80, ele apareceu em 16 filmes. Uma das atuações que mais chamou atenção e recebeu boas críticas foi no filme Abaixo de Zero, de 1987, onde ele interpretava um viciado em cocaína. Mas o seu auge veio em 1992, aos 27 anos de idade, com o filme Chaplin, onde ele interpreta o próprio Charles Chaplin em uma das melhores atuações de sua carreira. Downey Jr. terminou seus relacionamentos sempre devido ao seu constante uso de drogas. Um deles com a atriz Sarah Jessica Parker e o outro com Deborah Falconer, com quem teve seu primeiro filho, e que o padrinho é o ator e seu amigo Anthony Michael Hall. Devido às constantes idas de Downey Jr. para a reabilitação ou para a cadeia, acabou levando o fim de seu relacionamento com Deborah em 2001. Em 2000, ele foi convidado para participar da série de TV Ally McBeal e protagonizar o advogado Larry Poe. Seu sucesso foi grande e isso fez com que ele fosse convidado a permanecer como parte do elenco fixo. Pelo seu trabalho na série, ele ganhou um Globo de Ouro e um SAG Award. Após uma recaída, Robert foi afastado do elenco e permaneceu na reabilitação até 2002. Bom, já deu para perceber que Robert Downey Jr. tinha um perfil de excêntrico, mulherengo e carismático, que lembrava muito o perfil de um dos heróis do qual ele era muito fã, justamente Tony Stark. Senhor, eu tenho uma pergunta. Fala, filho. É verdade que o senhor saiu com 12 modelos de capa de revista ano passado? Maravilhosa pergunta. Sim e não. A de março não deu porque não tive tempo, mas a capa de dezembro foi com gêmeas. Thank you. isso chamou a atenção de Favreau, que teve que lutar contra a opinião da Marvel, que não queria Downey Jr. no papel. Porém, Favreau lutou até o fim, afirmando que aquele era o ator ideal para o papel e que, para bem ou para mal, chamaria atenção para o longa-metragem, devido àquele passado nem tão glamouroso que Downey Jr. teve. E conforme Favreau ia finalizando o roteiro, percebia que cada vez mais o personagem se alinhava com Robert Downey Jr. Nascia ali uma parceria que mudou a história da Marvel nos cinemas e também a carreira de Robert Downey Jr. Favreau queria que o filme fosse crível, mostrando a construção do traje do Homem de Ferro em seus três estágios. Stan Winston, conhecido por seus trabalhos com efeitos visuais em Exterminador do Futuro, Alien, Jurassic Park, e também como um grande fã de quadrinhos, com quem Favreau havia trabalhado em Zatura, construiu versões metálicas e de borracha das armaduras. O design da Mark I foi concebido para parecer que foi construído a partir de peças sobressalentes. Para a armadura do Monge de Ferro, foi construída apenas um modelo de 40 quilos e um animatronic de 3 metros de altura e mais de 360 quilos. Nas cenas de construção do Monge de Ferro, eram usadas maquetes. Ainda no primeiro filme do Homem de Ferro, aparecia a armadura do Máquina de Combate. Porém, a ideia foi cortada no meio do filme e só vimos a ideia finalizada no segundo filme. A produção foi sediada nos antigos estúdios da Hughes Company, em Playa Vista, Los Angeles, Califórnia. O mais legal é que o milionário Howard Hughes foi a inspiração para a criação de Tony Stark. E por coincidência, eles filmaram o Homem de Ferro criando a voadora Mark III, onde o avião Hughes H4 Hércules foi construído. As filmagens começaram em 12 de março de 2007, com as primeiras semanas dedicadas ao cativeiro de Stark no Afeganistão. A experiência de Downey Jr. na prisão ajudou nessa parte do filme, pois ele pôde dar dicas de objetos improvisados em prisões e que ficariam bem nas cenas de cativeiro. Filmagens na base aérea de Edwards começou em meados de abril e terminaram em 2 de maio. As filmagens exteriores da casa de Stark foram adicionadas digitalmente a imagens de Point Dume, em Malibu, enquanto o interior da casa foi construído em Playa Vista. As filmagens terminaram em 25 de junho de 2007, no Caesars Palace, em Las Vegas. Houve muita improvisação em cenas de diálogo, porque o roteiro não estava completo quando as filmagens começaram. Favreau sentiu que a improvisação tornaria o filme mais natural. Muitas tomadas foram feitas, afinal, Downey Jr. queria experimentar algo novo a cada cena. É dele a ideia da coletiva de imprensa feita no chão. E também o diálogo de Tony quando ele apresenta a arma Jericó. É melhor ser temido ou respeitado? Eu pergunto, é exagero querer os dois? Pensando nisso, eu humildemente apresento a joia mais valiosa das indústrias Stark. É o primeiro sistema de mísseis a incorporar nossa tecnologia de raios repulsores. Dizem que a melhor arma é aquela que a gente nunca tem que disparar. Eu discordo com todo respeito. Eu prefiro a arma que só temos que disparar uma vez. Foi assim que meu pai fez, é assim que a América faz e tem funcionado muito bem até agora. Achem uma desculpa para disparar um desses e eu garanto pessoalmente que os vilões não vão querer sair de suas cavernas. O experiente Jeff Bridges, vendo tudo isso, descreveu a experiência como um filme de estudante de 200 milhões de dólares. Para cuidar dos efeitos especiais, Favreau contratou a Industrial Light & Magic logo depois que ele viu o filme dos Transformers. Quem também ajudou na finalização dos efeitos foram as empresas Orphanage e Embassy. Paraquedistas foram filmados em um túnel de vento vertical para estudar a física do voo e tornar os efeitos mais realistas, assim como na cena de embate entre o Homem de Ferro e os caças F-22, onde as câmeras foram transportadas no ar para fornecer referência para a física, vento e geada nas lentes das câmeras e deixar tudo mais real. Para divulgar o filme, diversos acordos com marcas grandes foram fechados. Burger King e Audi talvez foram os grandes nomes que divulgaram o filme pelo mundo. No filme, além de Tony Stark aparecer comendo um hambúrguer da franquia de fast food, ainda aparecem quatro modelos diferentes de Audi, Tudo parte do acordo de colocação de produtos nos filmes. O filme também recebeu um comercial de 30 segundos no Super Bowl 42. Um jogo foi lançado pela Sega para diversas plataformas e bonequinhos foram feitos pela Hasbro. Eles queriam criar um marketing bem próximo do que havia sido feito em Transformers. Nos Estados Unidos, o filme estreou em 1º de maio. E logo em sua semana de estreia, Homem de Ferro arrecadou mais de 90 milhões de dólares e foi o primeiro lugar nas bilheterias instantaneamente. No ano de 2008, a arrecadação de Homem de Ferro no final de semana inicial ficou atrás apenas de Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal e Batman The Dark Knight. Homem de Ferro também foi o primeiro filme em 2008 a bater os 300 milhões em bilheteria. No total, foram investidos mais de 140 milhões de dólares em Homem de Ferro e o filme faturou um total de 585 milhões. Então lembra lá atrás onde eu disse que a Marvel chegou a ter dívidas de mais de 600 milhões? Pois é, quem disse que o futuro dos heróis era nos cinemas deveria hoje ter uma estátua na sede da Marvel. Muita gente associa o primeiro filme do Homem de Ferro já à Walt Disney, mas a empresa do rato só comprou a Marvel um ano após o filme ser feito, pagando a quantidade de 4 bilhões de dólares, o que foi um baita negócio, já que hoje em dia, se você somar as bilheterias dos 4 filmes dos Vingadores, esse valor já se paga. Então, Homem de Ferro foi o primeiro filme feito exclusivamente pelo Marvel Studios de forma independente. No Rotten Tomatoes, Homem de Ferro aparece com 94% de aprovação e uma nota total de 7.7 de 10. Muitas críticas positivas apareceram justamente pela escalação de Downey Jr. para o papel de Tony Stark. E pela tecnologia que aparecia no filme, parece ser algo plausível e palpável de certo modo. E também por ser um filme que consegue agradar fãs do personagem e pessoas que até então nunca tinham ouvido falar nele. Pra falar a verdade, eu não lembro em que momento eu vi o filme. Provavelmente foi em 2009 ou 2010, quando eu estava terminando os estudos. E eu lembro que onde eu trabalhava, passava um vendedor não legalizado de filmes adquiridos de forma ilícita na internet. E era possível comprar aí 3 exemplares pelo valor de 1. Mas eu lembro que eu gostei muito do filme e passei a me interessar mais pelo personagem. E foi no segundo filme que ele virou o meu favorito. O que posso dizer é apenas obrigado a este filme por iniciar todo o universo cinematográfico da Marvel, que levou 11 anos para ser concluído agora em Vingadores Ultimato. Olha, eu não sou de comemorar cena em sala de cinema, mas nesse último Vingadores não deu para controlar as emoções. E tudo isso começou lá atrás, em 2008, com Homem de Ferro. Eu acredito que eu já devo ter me estendido muito aqui falando algumas curiosidades sobre o filme. E aí você vai se perguntar, cadê a música? Vamos falar sobre música então. Lembrando que eu já apresentei cenários musicais aqui dos anos 80 e 90 e agora finalmente vamos falar dos anos 2000 na música. Se em edições passadas eu disse que as rádios eram extremamente ecléticas, já em 2008, eu acredito que isso mudou um pouco e o pop reinou nas principais paradas de sucesso. Com o consumo da música e vídeos online aumentando, os artistas começavam a mudar a forma de se divulgar e as rádios já não ditavam tanto a moda como nos anos 80 e 90. Como fã de rock, já vou comentar aqui alguns acontecimentos para a música pesada naquele ano, porque realmente 2008 foi o ano do pop. Em 2008, o Iron Maiden iniciou sua turnê, a Somewhere Back in Time, que revisitava clássicos da banda nos anos 80. E a banda mostrava pela primeira vez seu avião Air Force One, pilotado por Bruce Dickinson, o vocalista da banda. Eu lembro muito bem dessa época em que eu ainda precisava ir em Lan House para ler notícias online. Fiquei muito empolgado em ler essa notícia. E que mais me marcou também, que essa foi a última passagem do Iron Maiden pelo Brasil que eu não pude ir no show. A partir de 2009, eu pude ver a banda ao vivo em todos os shows aqui em São Paulo. Em 2008, também teve o lançamento do All Hope Is Gone, do Slipknot, o Death Magnet, do Metallica, que é muito bom, e o ótimo Black Ice, do AC/DC, que depois culminou em uma turnê que passou pelo Brasil. Em um show que esgotou muito rápido, eu me arrependo até hoje de não ter ido. Teve também, em 2008, um dos lançamentos mais esperados naquele ano. Na verdade, esperado por 10 anos, já que ele começou a ser gravado em 98. Eu tô falando do Chinese Democracy, do Guns N' Roses. Só pra mencionar alguns nomes do rock que lançaram algo em 2008, tivemos o Oasis, o Coldplay, Whitesnake, Iron, Alice Storm, Avenged Sevenfold, Airburn, Rage Against, entre outros aí. Mas como eu falei ali atrás, talvez 2008 tenha realmente sido o ano do pop e eu vou falar por quê. Madonna lança em abril o álbum Hard Candy, um ótimo álbum com músicas como Give It To Me, 4 Minutes e Miles Away. Aí em 2008, Madonna sai em mais uma tour mundial, a Stick Sweet Tour, que teve duas datas no Rio de Janeiro e três em São Paulo, onde encerrou a tour no dia 21 de dezembro no estádio do Morumbi. E esse foi mais um show de 2008 que eu quase fui e me arrependo de não ter ido. Também no dia 21 de dezembro, o grupo RBD fez seu último show, que aconteceu em Madrid, na Espanha. Em novembro, a banda havia passado aqui pelo Brasil. Amy Winehouse ganhou 5 Grammys por seu álbum Back to Black. Quem lançou o álbum também em 2008 foi Britney Spears, o Circles, sexto álbum de estúdio da cantora, que conta com o sucesso Womanizer. Britney ainda havia recebido 3 prêmios VMA daquele ano. Outro grande nome do pop também lançou álbum em 2008. Beyoncé lança em 18 de novembro o disco I Am Sasha Fierce, com estrondoso sucesso Single Ladies. Lançando seu primeiro álbum em 2008, tivemos a cantora Katy Perry. O álbum One of the Boys é lançado em 16 de junho. Katy Perry já havia lançado o single I Kissed a Girl para divulgar o álbum e foi um total sucesso. Eu me lembro muito da música tocar toda hora no MTV, que naquela altura ainda era bem forte aqui no Brasil. Mas pessoalmente, o lançamento que mais me marcou nesse ano foi de uma até então artista desconhecida da mídia, uma tal de Lady Gaga. Em 8 de abril, Lady Gaga lança o primeiro single, o Just Dance, para divulgar seu álbum de estreia, o The Fame. Eu lembro até hoje de ver a sua estreia na MTV. Ainda não sei explicar, mas algo me chamou a atenção naquela garota, que nem era tão extravagante ainda em seu primeiro vídeo, mas eu gostei bastante. Já disse aqui que sou grande fã de rock e metal, mas não me limito a ouvir apenas isto. Gosto de ouvir coisas diferentes e talvez hoje Lady Gaga seja uma das cantoras que eu mais ouço e gosto. E desde 2008 eu venho acompanhando a sua carreira. O álbum The Fame estreia em 19 de agosto pela Interscope Records e logo colocou Lady Gaga entre os grandes nomes do pop. O álbum conta com algumas das faixas que mais gosto dela, como por exemplo Just Dance, Love Game, Paparazzi e Poker Face. O álbum deu para Lady Gaga diversos prêmios, entre eles o Grammy de Melhor Álbum Electronic Dance. Paradas de sucesso, Para citar alguns nomes nacionais, tínhamos o NX0 fazendo muito sucesso naquele ano com as músicas Pela Última Vez e Cedo ou Tarde. Outra cantora nacional que tocou muito naquele ano foi Cláudia Leite, com a canção Extravaso. E o Tijuana voltava às paradas com a música Tropa de Elite, devido ao lançamento do filme de mesmo nome, de 2007, que foi sucesso de público. Outros nomes nacionais que também apareciam nas paradas eram Charlie Brown Jr., Seu Jorge, Vanessa da Mata, Armandinho. Nomes do sertanejo que tocavam muito nas rádios eram Bruno Marrone, Jorge Mateus, Daniel e até Zezé de Camargo e Luciano. Mas como já falei, o ano de 2008 foi do pop. Rihanna tinha 5 músicas sendo muito tocadas. Acho que Don't Stop the Music ainda é uma das minhas favoritas dela. Chris Brown tinha 4 músicas tocando muito nas rádios. Katy Perry e Britney também tocavam muito, assim como Madonna, devido ao lançamento de seu álbum e a tour vindo ao Brasil. Tem muita coisa legal de 2008. Para mim, pessoalmente, é bem nostálgico falar desse ano, porque me lembro de muita coisa. As redes sociais estavam começando a chegar com força total, assim como o YouTube. E lembro da minha relação com a música só ficar mais forte a partir desse ano. 2007 e 2006 me lembro de pouquíssimas coisas, mas 2008 com certeza foi bem marcante para mim. Mas antes de terminar, não posso me esquecer de mencionar aqui a relação da música com o filme citado no episódio de hoje. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. O compositor Ramin Djawad era fã do personagem Homem de Ferro quando criança, dizendo que sempre gostou de super-heróis que, na verdade, não têm superpoderes. Depois que o colaborador anterior de Favreau, Johnny Debney, não estava disponível para compor a trilha do filme, o próprio Djawad procurou a produção para fazer o trabalho. Favreau teve uma visão clara que queria uma música mais heavy metal e guitarras para o projeto, dizendo que Tony Stark era mais um rockstar do que um super-herói tradicional. Djawad posteriormente compôs a maior parte da trilha do filme na guitarra antes de organizá-la para a orquestra. Djawad teve ajuda com arranjos e sugestões adicionais de Hans Zimmer e a Remote Control Productions, além do guitarrista do Rage Against the Machine, Tom Morello, que além de ajudar com as guitarras, ainda faz uma aparição no filme, na cena da caverna onde Tony Stark aparece pela primeira vez em ação com a Mark I. O filme também apresenta um arranjo no estilo Big Band, da música tema do Homem de Ferro, dos desenhos animados de 1966, The Marvel Super Heroes. A Lionsgate Records lança a trilha original do filme em 29 de abril de 2008, que ainda contava com a faixa Institutionalized do Suicidal Tendencies. E um arranjo especial feito para a canção que eu quero falar mais especificamente aqui, e que passou a ter uma ligação muito forte com o personagem. Claro que eu tô falando de Iron Man do Black Sabbath. Ó, vamos combinar aqui. O arranjo que aparece no filme durante os créditos finais é feito pelo compositor da trilha, o Ramin Djawad. Mas hoje é impossível não ligar a canção original do Black Sabbath ao personagem da Marvel. Apesar de não ter nenhuma ligação com Tony Stark e a música aparecer no filme de 2008, depois ela foi usada novamente para os trailers que apresentavam a sequência do filme, que saiu em 2010. A canção original é de 1971 e saiu como single do álbum Paranoid. No lado B, a faixa que vinha junto com Iron Man era Electric Funeral. Na canção, Ozzy Osbourne e sua trupe cantam sobre um viajante no tempo, que vai ao futuro e vê o apocalipse. Porém, na sua viagem de volta ao presente, ele se torna um homem de aço, devido a uma tempestade magnética. Ele fica mudo e impossibilitado de avisar verbalmente as pessoas de seu futuro trágico. Com todos seus sinais ignorados e ridicularizados, o Homem de Ferro fica furioso e conduz sua vingança contra a humanidade, causando o apocalipse visto em sua visão. Após ouvir os primeiros riffs de Tonayomi, Ozzy diz que aquilo soava como um grande bloco de ferro se movendo. Então o título Iron Man surgiu, e o baixista, Geese Butler, começou a escrever a letra relacionada ao título. E Ozzy ainda adicionou a clássica frase com um efeito metálico no início da música. E claro, Robert Downey Jr. usa no primeiro filme essa mesma frase. Eu sou o Homem de Ferro. Iron Man entrou na Billboard Hot 100 de 1972 na 52ª posição. A revista Rolling Stones colocou a canção na posição 317 das 500 maiores músicas de todos os tempos. E a VH1 elegeu Iron Man como a maior canção de heavy metal de todos os tempos. Outra banda também que ficou bem ligada ao herói da Marvel após os filmes foi a AC/DC. Logo na cena inicial do filme ouvimos Back in Black, e depois a banda aparece oficialmente na trilha sonora do segundo filme. E o AC/DC, que também lançou material relacionado ao segundo filme da franquia. Então eu me despeço de vocês com essa paulada do Black Sabbath, Iron Man, e em breve estarei de volta com mais um filme e mais música. Enquanto isso, siga o perfil do podcast no Instagram para atualizações e postagens sobre o episódio, lá em @podcastcinemaemusica e no Twitter, @podcinemusica. Até o próximo episódio e muito obrigado se você ouviu até aqui. Eu sou Daniel de Almeida e esse foi o podcast Cinema e Música.